problema, ainda não tem o seu plano, ok? Confirme só o nível. Onde aparece? Gente. Com 394. 394, Mateu Ponte Ferro. Material Ponte Ferro, 394. De 94 é o primeiro, Ponte Ferro, confirmando. Afirmativo, é o primeiro do Ponte Ferro, 394. 394, após decolagem, mantém a proa até 3.000, após perfil da Gole Gonza. Mantém a proa até 3.000, após Gole e Eval Gonza, Bono 394. Afirmo, 394, autorizado, ingresso de decolagem 2.8, vento 2.30 graus, 12 nós. Livre ingresso e decolagem da 2.8, Bono 394. Autorizado Siri 40, direto, decola 17, direita, Gole, controle 1935, acione 05102 o transponder. Gole 5102 o transponder, 1935, 203. Confirma pátio 5? Pátio 5, saiu da Gole. Chame a torre 183 para acionamento táxi. P5489 para o táxi, com 52 no PLB, 3 horas e 50, até na Salvador. P50 ciente, mantém a posição, ataque de Golf e aguarde instruções. A 2.13, o ajuste 1013. Central de Alfa, até a ponta estrada 2.8, vai manter o estapete até 3 mil pés após a decolagem. O 4 e top. Solo, uma boa tarde, LZ-67, 4.1. Fila 741, aguarde coordenação 3.4.0. Só por gentileza poderia me informar a saída prevista, eu vou via superior 20.50. Fila ativo, saída Gole, Eval, Tildes. Obrigado. Salvador, passageiro 2230, positivo, já solicita, push, decola com a sequência 17. Passageiro, então, tá livre seu push, chame táxi. Para táxi, 2230, passageiro. 50 negativo, mantém a ponto de espera. Alô, Salvador, com a 366, porta 7, solicita a pista de estacionamento. Alô, 333, informe que a pista 1 agora é a 28. Sua saída permanece em Gole Gonza, agora com curva esquerda. Livre push no portão 7, chame táxi. Mateus, pista 28, livre push acionamento, chama pro táxi com 333. Alô, Beleza pra ti? Vai um pouco aqui. Só para a nova solução, o caso está já goleado do plano aqui. Gente, se chamado em do horário, pode chamar aqui, aí eu autorizo. Agora, caso negativo, faça um ADLA. Ok, graças. Todo 2230, pronto para o táxi, 23 a bordo, zona 23 horas e 40, alterna, Salvador. 23, Salvador, 12h40, é isso? 3 horas e 40. Está livre até o ponto de espera da Lima, corrijo. Ingressa Lima, Mike, informa na Quebec, chamando a torre para ingresso na pista, o passageiro 2230. Na Quebec vai ingressar na pista. Lima, Mike para ingresso via Quebec, camarada Torre, passageiro 2230. Solo tá 361, pushback acionamento na remota 9. Estou no pátio 3, está livre o seu push, informa que a pista agora é a 28, ok? Sua saída agora será Gole Gonza, mantendo o Pro até 3000 antes de iniciar o perfil da Gole Gonza com curva esquerda. Livre push em táxi. Ok, livre push 28, Gole Gonza, 3000 em frente, 3661. Salvador, boa tarde, gol no 924.028. 924, mantém ponto espera 28. Mantém ponto espera 28, gol no 924. Limex e Oscar, libere próximo à esquerda, chame o solo para ingressar no pátio principal. Radial 50, vento 200 graus, 15 nós, ajuste no 0 no 3, autorizado a colagem 28. Salvador, passaria do 2230, se escuta. 2230, ciente, reporte na Quebec, mantenha na Quebec. Mantenha na Quebec, passaria 2230. Autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Estou alinhado e pronto no 7, passarei 2230. O Lima, mantém essa posição aqui, senão vai fechar a saída do pátio. Gol no 924, mantém a posição na Golf após a decolagem. Vai manter a proa até 3000 após perfil da Romelin. Tente manter a posição após a decolagem, vai manter a proa até 3000. Depois é o perfil da Romelin. Melin, gol no 924. Radial 50, decolado aos 2.6, chama controle, 1935. 1935, boa tarde. Pode ser que o senhor faz táxi com 152 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alterna Galeão. 152, Galeão, autonomia? 4 horas e 40. Gol, gol 3, 3, 3, agora táxi. Aguardando o passo, o voo na 333. Ok, o Limex e Oscar, essa posição aí impediu a saída do tráfego da Gol, ok? Vai ter que ingressar no pátio e fazer o contorno aí, a ilha de grama, e voltar pra posição antes da Juliette. Papapá, Eco Papá Sierra, na final normal, baixado e travado para a posição na 28. Papá Sierra, ajuste 1012, tá visual com a pista? Ainda não, Papá Sierra. Sierra, continua a aproximação, ajuste no 0 no 2, vento 200 graus, 12 nós. Reporte avistando ou arremetendo, Papa Sierra. Papa Sierra. Alfa, ponto 8-10, gol no 333. Está confirmado, pista 28. Pista 28, afirmativo. Confirme se cumpriu a restrição após decolagem, manter por até 3.000. Negativo, acende agora. Então, após decolagem, manter por até 3.000, antes de iniciar a curva esquerda na saída Gola e Gonza. O Papapá Serra deu visual, mas sem condições para pouso. Está arremetendo. O Papapá Serra poderia arremeter da presente e efetuar pouso para a 1-7 completamente visual. Papa Serra negativo. Prossiga no procedimento de aproximação perdida. Estou com tráfego na 17. Faço procedimento de aproximação perdida e chamo controle 1935. Papa Serra. Solo, por gentileza, já teria autorização do 6741 da web? Não consegui copiar, confirme. Boa tarde, por gentileza, o senhor já teria autorização do 6741 da WebJet? Só mais instante da sua cópia, 6741. Agradeço, obrigado. TAM 3661-1114 a bordo. Nós temos 2 horas e meia de autonomia alterna Aracaju. Então é 1-1-4, 3h30 Aracaju. 2h30 Aracaju, afirmativo. Afirmativo, e aquilo, Alfa 18-3 no ponto de espera da Golf. E 1003 ajuste, 3661. Quilo Alfa, ponto espera da 28-18-3, o TAM 3661, boa tarde. Boa tarde, 3661, observar a restrição, manter pro até 3000, antes de iniciar a curva esquerda na saída Gole Gonza. Afirmativo. Ciente, 3661. 3. O vento de superfície agora é 190 com 15. Sim, obrigado. Oscar, chame na Quebec para cruzar no 735. 193, faço procedimento de aproximação perdida, chame controle 1935. 1935. Passarei só um minuto aguardando a autorização do controle devido a um tráfego. Decolou, tá na final da 17. Torre, boa tarde, azul 4060, final pista 28, baixo travado. 4060, boa. O vento de Salvador mudou novamente. O vento de superfície agora é 160 graus com 10 nós. Condições na final da 28, o teto estimado é de 600 pés. Após essa aproximação, a pista vai ser mudada para 1-0. Continua a aproximação, vai continuar a aproximação, vai iniciar a remetida. vamos continuar. A princípio, vamos aguardar para checar o vento aqui no equipamento mais baixo positivo. Ciente, então, a pista está livre, continua a aproximação. Caso de contato visual, autorizado pouso. Caso negativo, inicia a remetida. Positivo, lhe reportarei. O Lima, que você acha que está autorizado seu cruzamento, tráfego alinhado, está mantendo. Zulu Novembro, prossiga. Está pronto agora, poderia prosseguir com a mesma autorização ou qualquer outro? Afirmativo, pode chamar a torre 183 para prosseguir. É, se graça, eu iria só para tomar o transporte. É o 0147 padrão ou altera? Permanece o 5102, o Zulu Novembro. 5102 até, caso seja necessário, o controle modifique, ok? Ok, 5102. O povo de espera. Mantém o ponto de espera 28, aguarde coordenação. Devido ao vento, nós vamos mudar a pista para o ano zero. O vento está com 150 graus com 15 nós. Afirmativo, com o 3-3-3. Decolada 1-0, curva direita, da El Diné, 119-35, 5-0-1-5, transponder. Combinado então, Guarulhos no 340, superiorista 50, a pista mudou agora, é a 10. Curva direita, da El Diné, 1935 ao controle, 5-0-1-5 ao transponder, confere. Confirma. Obrigado. Estou com 5 tráfegos já para decolar. E o 5 ainda vai aguardar uns 10 a 15 minutos ainda para decolar. É, me chame daqui a 10 minutos, a gente vai ter que mudar a pista para 10. E todos os tráfegos estão fazendo agora, hein? Golo 924 na escuta? Prossiga, Golo 924. 924, devido a vento, 140 graus com 15 nós, pista vai ser 1-0. Ciente, no 924. Da 3661 é o quarto no ponto de espera 28? Afirmativo. Não estou visual com seu tráfego, confirme sua posição. É o quarto no ponto de espera da 28 já. Ah, estou ciente, o senhor está após ataque Sway Foxtrot ou antes? Após. Vou no 924, ingresso pista 28, libere na Foxtrot, reporte para reingresso na Alfa. Gente, ingresso 28 e livra na Foxtrot e chama para reingresso na Alfa, gol no 924. 924, afirma. Passa o trip 5489, vai seguir o gol no 924, ingressando via pista. Gente, vai seguir o parque da gol 5489. Gol no 333, sigo o trip, taxiando via pista para prosseguir voltar para a cabeceira 10. É, Matheus, seguindo o trip. Ingressa na pista e aí livra na Fox. Gol no 333. Afirmo. Então 3661 também vai seguir o tráfego da Gol, ingressar na pista e livrar na Foxtrot. Ingressa pela pista, livra pela Foxtrot 3661. Salvador, boa tarde, Azul 4089. 4089, já tem sua autorização, guarde qual. Confirma o tráfego que questionou a torre? Liga. Sete, afirma. Escuta, já lenta, ok? Pode repetir, por gentileza? Confirmando o 6741 da web? Rio ativo. Confirmando a autorização, está autorizado 340 para Guarulhos, a Peruísque 50, decolagem da 10, curva à direita, da EL, transição de Né. 119 decimal 35, 5015, o transponder. Confirmo, Guarulhos no nível 340, Peruísque 50, aerovia, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Da Eldiner, 1935 ao controle, 5095 ao transponder, 6741. Está correto seu cotejamento, chama para puxa acionamento. Já lhe chamo, obrigado. Azul 4089. Escuta, prossiga. Está autorizado 360 Vitória, Peruísque 50, decola da 10, direita da Eldiner. 119 decimal 35, 5015 o transponder. Autorizado 360 para Vitória, prossegue no perfil da saída da Eldiner, decola da cabeceira 10 com curva à direita. Chama 119.35, código transponder 5015, azul 4089. 5051, correto, tinha pronto. Poderia nos informar as condições do vento, senhor? O vento agora 120 com 10. Tava variando bastante aí devido à chuva, inclusive teve mudança de pista aí pela segunda vez. A pista agora é a 10, a prevista é a da Eldiner. Gente da Eldiner, obrigado. Salvador 3192 da TAM para Maceió, nível 330. Acho que a informação está desatualizada do ativo. Afirmativo, já está sendo atualizado. Informo que a pista 11 é 10. No momento, as decolagens estão suspensas. Aguarde coordenação 330 para o 3192. Excelente. Solo 6741 do objeto. Prossiga, fechou, está suspenso para decolagem? É só devido a uma restrição aqui do controle, ok? No momento a pista está fechada para decolagem. Até que os tráfegos realinhem aí para poder reutilizar a decolagem da 10, ok? Chame pronto para. Já estava pronto o web 6741? Afirmativo, estamos prontos na posição 8, puxa de estacionamento, 6741. Sim, aqui está agora a atualização do solo para puxa, ok? Combinado, vai aguardar. É a Alfa como o quarto. Ciente, 3661. Tan 3661, poderia confirmar então a saída, se vai permanecer agora ali? Aproximando da Juliette, gol no 924. por solo. Gol no 924 Alfa antes da Juliette. 924 gente, mantente da Juliette, devido a esse rolo que deu aí meteorológico, estamos com vários traços no para aproximação. Eu vou confirmar com o controle, por enquanto estão suspensas as decolagens. Gente, tá antes da Juliette, gol no 924. Papacerra, continua a aproximação no zero, repórter avistando o campo. Teto estimado 500 pés, pista molhada, vento 130 graus, 17,9. Papacerra, entendi, 130 com quantos nós? 159, pancada de chuva sobre o campo. Papacerra. Alô, azul 4089. 4089, prossiga. Tá pronto, senhor. Poderia nos informar? O campo tá fechado? Afirmativo. E além disso, o controle tá suspendendo as decolagens. Devido à mudança da pista, as aeronaves estão modificando a aproximação. Então, até o momento, o senhor número 2 para puxo, o Web já solicitou também. Mas assim que for liberado, eu libero os dois, que não interfere no portão 612 com 08. A gente não está no aguardo para o posto azul 4089. Sim, tio. Voador, o papapapai com o papacerra está arremetendo. Não viu a pista. Papacerra, tô ciente. Sobre pra 2000, chama o controle 19,8. Papacerra. Já está postando sua autorização, Marcel? Ciente, 3192, agora de cópia. Bora. 2 milhas e meia de Simbra. 060, tô ciente. O eco pro último traço que aproximou pra 10. É, não conseguiu avistar a pista.